Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus está chamando. Capítulo 18 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Naquela hora, chegaram os discípulos a Jesus perguntando: Senhor, quem de nós é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando para junto de si um menino, o colocou no meio deles, falando: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. Mas quem se tornar humilde como este menino, esse é que será o maior no reino dos céus. Aquele que receber um menino tal como este em meu nome, é a mim que recebe. Mas quem puser uma pedra de tropeço no caminho de um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no fundo do mar. Muita gente crê em Deus e não vai ser salvo, não. Não basta dizer que crê em Deus, porque os obsessores também acreditam em Deus, sabem que Deus existe e continuam fazendo maldade. Deus vai julgar a cada um segundo as suas obras. A cana é dura, é, porque não basta tapear a humanidade. Quem é que vai tapear o Senhor Deus? Ele é que conhece o que está dentro de cada um. Porque o que liberta o homem é o conhecimento da verdade. Quando o homem compreende a verdade, ele se salva, porque não pratica mais o mal contra ninguém. Ele só faz o bem, porque sabe que o bem que ele faz, faz a si mesmo. Quem ainda se gloria no mal, quem se alegra no mal, prova que já está perdido. Todo mal que você fizer a alguém, voltará para você. Se você roubar, será roubado. Se você difamar, será difamado. Se você trair, será traído. Se você matar, será morto. Esta é a lei. Pois bem, este trechinho, até o versículo 6, merece um programa, porque é tão pequenininho, mas é difícil de interpretar. Chegaram os discípulos ao Cristo e perguntaram: Senhor, quem de nós é o maior? Então Jesus botou uma criança no meio deles, um menino, com quem diz: todos vocês para mim são meninos. Alguns até ainda estão com fraldas, e fraldas meio amareladas, outras esverdeadas. É verdade. Então disse a ele: se não vos tornardes crianças, não vereis o reino de Deus. Ora, vocês já viram como é que as crianças brigam e brincam? Uma maravilha, né? Brigam, choram, uma bate na outra, daqui a pouco estão brincando como se nada estivesse acontecendo. Ainda pouquinho estavam brigando, uma batia na cara da outra, uma trazia um pau para bater, e daqui a uma fração de minutos estão outra vez brincando, rindo como se nada tivesse acontecido. E todos aí se lembraram dos seus netos, que são filhos com açúcar, né? Pois é. Pois bem, vocês já repararam como as crianças nem ligam para esse negócio de almoço, de jantar, casa, comida, roupa lavada? Estão sempre rindo, brincando e brigando, com uma sem cerimônia fabulosa. Nem se preocupam com o aluguel da casa, com o preço do feijão, o preço do leite. Não dão bola. Por quê? Porque instintivamente as crianças confiam tanto nos seus pais que sabem que não lhes faltará nada. O pai se rebenta no trabalho, vai pendurado no trem, vai em pé no ônibus, leva pisada no calo, o almoço dele vai dentro de uma latinha aqui. Mas ele sabe que no fim do mês não lhe faltará coisíssima nenhuma. Que o papai garante o barco e a mamãe também. Isso é confiança que os filhinhos têm nos seus pais. Ora, o que é que nós somos em relação a Deus, que é o Pai Celestial? Aquelas mesmas crianças que ora estão brincando, ora estão brigando e no fim confiam, mas plenamente confiam no papai e na mamãe. E já que chegamos a este ponto, eu vou hoje contar um segredo a vocês, que eu sei que vocês não falam mesmo, vocês são tumulares para guardar segredo, são sepulcros a sete chaves. Então vou contar um segredinho, fica entre mim, vocês e o microfone. Mas ninguém precisa saber. Pois bem, vejam que coisa interessante. Vejam que coisa curiosa, meu Deus do céu. As crianças estão para os pais como os pais para Deus. Mas acontece que as crianças têm mais confiança no seu papai e na sua mamãe do que nós no próprio Deus. Examinem bem, vejam se não é verdade. Os apóstolos eram verdadeiras crianças. No seu amor ao Cristo, cada qual queria provar que trabalhava mais e entendia mais. De modo que Jesus olhava os apóstolos como crianças grandes. Mas então diz Jesus: se nós formos como as crianças que acreditam nos seus pais, então seremos ainda mais cuidadosos com os pequeninos que creem em nós. Vejam que coisa interessante. Aquele que escandalizar um desses pequeninos porque creem no meu nome, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no fundo do mar. Vejam que imagem tremenda. Que o sujeito bota uma corda com a pedra de moinho, tem que se afogar de qualquer maneira, porque salvar que ele não se pode. Não se salva mais. Porque a pedra não deixa, tem que tirar aquela pedra. Brasil, e viva Jesus!